os meus olhos. Vai sentir o desprezo do amor. Vai sentir muita emoção no coração. Olha, amor, eu não posso mais viver assim tão sozinho, com este vazio imenso no coração. Eu recordo os momentos felizes que a gente viveu, pensando que existia amor entre nós. Você nunca soube o que é sofrer. Você nunca teve um amor. Por isso me deixou assim, sozinho, sozinho. Você nunca soube o que é sofrer. Você nunca teve um amor. Por isso me deixou assim, sozinho, sozinho. Olha, amor, eu não posso mais viver assim tão sozinho, com este vazio imenso no coração. Quem olhar nos meus olhos vai sentir o desprezo do amor, vai sentir muita emoção no coração. Eu sei que são coisas da vida que a gente tem que suportar, mas é tão difícil pra mim, vou chorar. Você nunca soube o que é sofrer. Você nunca teve um amor. Por isso me deixou assim, sozinho, sozinho. Você nunca soube o que é sofrer. Você nunca teve um amor. Por isso me deixou assim, sozinho, sozinho. Você nunca soube o que é sofrer. Você nunca teve um amor. Por isso me deixou.